house. I gotta tell you something you don't want to hear. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Cool, comemorativo ao programa de aniversário, um ano de emissões regulares aqui na Rádio AS. É com muito gosto que celebramos esta data. O Cubo não foi fácil até agora, ainda tivemos algumas dificuldades, mas eu acho que penso que o balanço foi positivo. Apresentámos muitas bandas, desde bandas internacionais, bandas portuguesas, destacámos vários álbuns, trouxemos bandas pouco conhecidas, fizemos um pouco de tudo. Exato, e como foi referido já anteriormente durante a emissão, o Cubo agora vai mudar um pouco. Vamos começar a falar de outras artes performativas, tais como o teatro, que já aconteceu com a entrevista a Bruno de Reis e João Fino. Hoje temos um convidado muito especial. Em vez de fazermos um balanço sobre que o Silvestre já fez na semana passada, sobre músicas e bandas que foram ao longo deste ano mais projetadas aqui durante a emissão, as emissões, hoje, em vez de fazermos isso, convidámos um senhor muito especial na cultura portuguesa. Daqui a bocado vamos apresentá-lo. Quero também realçar que fizemos destaques a vários festivais que ocorreram durante o ano transato, desde Paredes de Coura, Primavera Sound, Ótimos a Live e outros eventos menores que também precisam do apoio radiofónico. Vamos iniciar esta emissão de hoje com o Coelho Radioativo, o último álbum Stendhal. Estamos a ouvir o tema Mensagem para Ursos. Por falar em Coelho, é um dos nossos convidados para no próximo dia 7 de dezembro, mais um Cubo Club, este um bocado especial, que é o nosso comemoração deste primeiro ano de emissões. Se não me falha a memória, vamos para o quarto Cubo Club. E desta quarto vez, ou quinto? Não, acho que é o quarto. Foram dois no espaço JR e dois no Mercado Negro. Este vai ser mais um e esperemos que seja uma grande festa. Portanto, aproveito já aqui para dar a conhecer a todos os nossos ouvintes. Portanto, próxima sexta-feira, a partir das 24 horas, antes tem o concerto do Coelho Radioativo, apareçam pelo mercado. Penso que vai valer a pena. Vai ser uma grande festa. Aproveitamos também para agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam ao longo deste ano de emissões, a todas as pessoas que ajudaram o Cubo, a todas as promotoras e editoras que nos enviaram material e também à própria Rádio AS, que nos deixa estar online. Eu também queria agradecer a todos os nossos fãs no Facebook, que já são alguns, e alguns com papéis bastante ativos a promover muitas bandas para nós passarmos aqui no nosso programa. O convidado que anunciámos para hoje chama-se Pedro Guedes Ferreira, é músico, criativo e foi realizador da RTP, da televisão portuguesa. Daqui a bocado vamos entrar em contacto com ele. Ele já está aqui no estúdio. Já está aqui ao meu lado. Vamos ficar ainda com este tema, Mensagem para Ursos, e mais um tema do Coelho Radioativo chamado O Porteiro. braseiros das que espelem. O tema O Porteiro e anteriormente Mensagem para Ursos, do primeiro álbum do Coelho Radioativo, ele que vai estar presente no próximo dia 7 de dezembro no Mercado Negro, na nossa festa de aniversário no Cubo Club, Coelho Radioativo ao vivo, acompanhado pelos Plutónio. E já está aqui em estúdio Pedro Guedes Ferreira, o nosso convidado especial, músico, compositor, reconhecido a nível nacional, uma banda que teve e tem bastante apreço nacional, que são os Fat Freddy, ex-realizador da RTP, com programas de energia e sustentabilidade, só energia, e também criativo de imagens, um som de imagem designer e farol de ideias, entre outras coisas que ele já nos vai contar. Pedro, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Bem-vindo ao Cubo. Muito obrigado. Primeiro agradeço, que assim, eu não estou no programa, estou a ter uma conversa contigo, que nada que conheço desde aí. Há uma década. Há uma década. E tu és dos maiores historiadores de música conhecido no Retro Paradise, acho eu, ou nas tertúlias de Cepeda. A nível. Isto vamos encarar com uma conversa. E quero iniciar isto de uma forma, algo que nos identificamos, que vamos começar com algo que começou macho e terminou fêmea, que é o Walter Carlos, ou pronto, Andy Carlos. Eu quero aqui avisar todos os nossos ouvintes que a seleção musical, tirando o Coelho, que foi nossa, é toda da responsabilidade. Sim, do Pedro. Retiro responsabilidades. Pepe para os amigos. Mas João Granada não é responsável pela minha seleção. Vamos começar pela música. Sim. Pelos Fat Freddy, que anunciaram, depois de uns anos assim um bocado parados, porque foste para a RTP, anunciaram um novo trabalho para o dia 25 de dezembro. Deixa-me só fazer uma correção, desculpa, Granado. É tipo, os Fat Freddy não lançaram nada, houve gravações, mas sentimos que sempre fomos muito honestos, puros, genuínos, humanos e racionalistas no que fizemos. Não lançamos nada porque não tínhamos nada para comunicar. Como tal, a ausência de frequências sonoras foi porque sentimos que não tínhamos nada para comunicar, não foi uma paragem. Pronto, estamos esclarecidos. Mas neste momento os Fat Freddy estão para durar ou achas que ainda vamos esperar mais? O EP que prometeste para o dia 25 de dezembro, eu acho que é um bocado... Escolheste mal a data, porque segundo as previsões o mundo vai acabar com a festa do Cubo que vamos dar no Cais de Paraíso, mais uma festa que temos para anunciar no próximo dia 21, que é uma sexta-feira. Espero sobreviver a essa festa, ao festum. Eu adoro festuns e libertinagem. A questão está, adoro também projetar futuro e como tal... Para quem sobreviver ao apocalipse, está o meu álbum. Atirem o cadáver para uma valeta. Agora, só para nos sintonizarmos contigo, uma pergunta básica, muito básica. Como é que surgiu a música na tua existência? Eu vou-te confessar algo que é... sabes como é que surgiu a música? Eu não tenho ídolos nem inimigos, mas eu tinha... 12, 13 anos e comprei um álbum chamado Ódio à Rainha do Rock and Roll, de uma banda que morava a 50 km de mim, chamada Mão Morta. Apeteceu-me comprar uma guitarra elétrica grande e surgiu isso. Tipo, eu comprei uma guitarra e a eletricidade surgiu nas minhas veias e na minha vida através de um anarquista de Baal ou de um Bofia. Não foram os Pixies, não foram os Nirvana, não foi o que é que seja estrangeiro, foi os meus vizinhos, foi isso, foi através desse input, tipo... Portanto, influências portuguesas, é que queres dizer? Não sei, não quero saber de... é assim... A nacionalidade não está aqui. Nunca senti fronteiras, nem nacionalidades, não escolhi onde nasci, por acaso estava ao meu lado, só isso. Mas quer queremos, quer não, tu numa certa altura da tua vida deixaste a música e fostes para a RTP fazer outro tipo de trabalho, e isso, não estou a dizer, a palavra prejudicar talvez seja um bocado forte, mas travou-te a tua... Não travou nada, eu vou-te dizer, eu tenho algo... Eu sonho e só converso com alguém que sonha. O meu sonho é comunicar. Eu quero comunicar com os meus iguais, com as pessoas. Se comunicar é através de ser realizador da RTP2 e falar sobre paradigma energético, ambiente e sustentabilidade, se chegar a alguém, é o meu sonho. Utilizar a música com os Fat Freddy, com projetos a solo e com outros projetos, também é o meu sonho. O meu sonho é alguém me perceber, independentemente do meio, tipo, eu tirei cinema, tirei gestão, tenho vários cursos em várias áreas. O meu sonho é alguém me entender. Pode ser através da música, pode ser através de um programa da RTP2. Mas tu, pronto, na altura os Fat Freddy eram uma banda que estavam num patamar um bocado alto da música portuguesa. Que sintam que estou vivo. Tens que falar em direção ao microfone. Sim. Tirei um curso superior sobre essa merda. Mesmo. E tu deixaste, abandonaste, não, paraste um bocado a banda, porque na altura estavas, eu conheci Fat Freddy no meio assim, mais rockabilly. Vocês tinham muitas influências rockabilly, estavas a trabalhar com músicos que te acompanhavam, tinham do rock and roll, mais clássico. E estavam numa altura em que estavas a lançar o segundo trabalho, estava a ter grande aceitação da crítica e portanto, e do público até, não é? Com bastantes concertos por todo o lado do país. Foste fazer um trabalho que se se calhar financeiramente dava outra garantia. Granada, conheces-me perfeitamente, nunca pensei na sobrevivência, pensei no preenchimento pessoal. É assim, eu precisava de tentar comunicar sobre algo que é muito evidente, que é a nossa sobrevivência como humanidade. É por isso que me dediquei 7 dias por semana, 24 horas, a fazer 300 e tal programas na RTP2, a dizer poupem energia. Isto é muito problemático. Eu dediquei-me e achei que a minha missão de vida na altura era dedicar-me a sensibilizar a população, as pessoas, para mudarmos os comportamentos. E senti que isso era mais importante para mim do que transmitir frequências sonoras. Quanto aos rótulos rock, rockabilly, nunca fui rock, nunca fui rockabilly, nunca pertenci a nichos, nunca fiz bajulagem a ninguém, pertencia ao que é que seja. Fui eu e o Filipe, o Chinas Leite e o Sarafa são o núcleo duro dos Fat Freddy. Aliás, o Chinas quer-lhe daqui de mandar cumprimentos. Também eu. E ao Oscar Gomes, que foram uma das bandas que mais rodou aqui no Cubo na altura do início e durante este ano, que foram os Chargers, um dos projetos, dos muitos projetos que eles têm, que tiveram aqui bastante visibilidade. Há bocado estivemos com a Teenage Riot, agora estamos com The Cure, e daqui a bocado vamos ouvir outro tema escolhido por ti. Eu propunha, olha, propunha, porque não, Adolfo Luxúria Canibal? Não, peço desculpa, Granada, vamos fazer destruir a cultura, dois anos de cultura católica cristã, e Atari Teenage Riot, 2000 Years of Destroy, 2000 Years of já passou, Culture. Já passou esse tema. Alto, denso, agressivo. Então deixa-me aqui. Vamos ter aqui um momento único, vamos repetir uma música. Vamos ficar então aqui com Atari Teenage Riot, Destroy 2000 Years of Culture. Generation follows another, but something in my head says, keep going, don't give up. Just Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Destroy! Destroy 2,000 years of culture! Atari Teenage Riot, um projeto liderado por um grande senhor que se chama Alec Empire. Pepe, foi uma... queres falar sobre este tema? Agora estamos já com um outro tema escolhido por ti, mas já lá vamos. Podias parar o tema só para fazer uma pequena apresentação. Pronto, este tema é uma interpretação do ator Valdemar Santos, do Porto, do Bófia, de uma morta do Fluxo Canibal, depois eu explico melhor. Tá bom. Vamos ouvir então. É, okay. E dizia para desandar. Eu não podia compreender porquê. Quis perguntar-lhe. O Bófia sacou do cacetete e deu-me com ele uma, duas, três vezes nos costados. Senti um choque elétrico percorrer-me o corpo. E uma humilhação que não podia ficar impune. Eu não percebia porque é que ele me batia. Quis perguntar-lhe. Mas o gajo continuou a dar-me cacetadas e já outros bófias se aproximavam de cacetetes na mão. Ele não ia ficar ali especado, feito o bombo da festa. Uma raiva surda trepava-me à cabeça. Ah, que raiva! Quando dou conta, mandava-lhe uma joelhada aos tomates. Senti-os a espalmar-lhe em contra ao joelho. Já os outros bófias descarregavam sobre mim os seus cacetetes virados ao contrário. Senti uma dor de vertigem quando uma me acertou na cara. Percebi que a carne se rasgava e que um esguicho de sangue me inundava os olhos. Já me acertavam por todos os lados. Ah, mas não interessava, já nada interessava. Sede de sangue, sede de sangue, sede de sangue, sede de sangue, sede de sangue. Já nada interessava, a não ser aquele bofe agarrado aos tomates. Num último esforço, disparo-lhe um pontapé à cara, assim, de baixo para cima. Paz! Senti a biqueira da bota entrar-lhe pelas fuças dentro, os ossos quebrarem-se, os dentes a saltarem numa baba de cuspe e sangue. Senti o olho a esborrachar-se sob a biqueira da bota. Ah, os outros bofes continuavam a descarregar sobre mim os seus cacetetes, virados ao contrário. Toma! Toma! Mas eu já não via nada, só sangue, dor. Senti-me dobrar, cair. Ah! Filhos da puta! Os irros de puta fui eu que acrescentei. Valdemar Santos, um tema bófia sobre uma, um tema, outro o tema também chamado bófia dos... Mão morta. É assim, Não sei de onde é que vem esta música do mundo, mas vamos, eu queria explicar este tema. Este tema vem de uma apresentação de Shortcuts que foi apresentado no Art Club há uns meses atrás. Vem de um projeto que não interessa o nome, que é humana, mas pode ter outros nomes, que consiste num registro de conversas, tertúlias que eu tive juntamente com o Jorge Oliveira da RTP e de imensos projetos musicais. Um site que tens online chamado Humana TV. Sim, trata-se de conversas que tive. Nesta palestra de cinema que eu dei, convidei o ator Valdemar Santos, que sempre participou nas minhas curtas-metragens, que é um excelente ator, um excelente humano, para trazer, fazer o cruzamento, porque eu não acreditei nisso e quis levar a uma palestra de cinema que só vê emoções e celuloide, algo de teatro, de levar com um ator em que a epiderme transmite sentimentos, algo de rock and roll, que é de uma morta, quer dizer, queria cruzar a adrenalina do rock e de um concerto com a presença de sangue e sede do teatro, com a projeção gigante que é o cinema. Quis juntar na palestra em que estás integrado. Exatamente. Isto estás a falar de que época, nesta altura? Eu fiz esta palestra de cinema em abril, no Art Club. Deste ano? Deste ano. E convidei o Valdemar Santos a fazer esta apresentação depois de eu explicar a razão porque faço isto. O próximo tema também tem a ver com teatro. Neste caso, José Moreira, No País dos Chacanas. Sim, é um poema de Jorge Sena. Isto trata-se de um projeto encabeçado por uma pessoa que adoro e que sempre estive ao lado, e ele ao meu lado, que é de Manuel Vilarinho, e do grande ator portuense, um grande ator que iniciou o teatro experimental portuense, que é o José Moreira. No País dos Sacanas. No País dos Sacanas. Que adianta dizer-se que é um país de sacanas? Todos o são, mesmo os melhores às suas horas, e todos estão contentes de se saberem sacanas. Não há mesmo melhor do que uma sacanice para fazer funcionar fraternalmente a umidade da próstata ou das glândulas lacrimais. Para além das rivalidades, invejas e mesquinharias em que tanto se dividem e afinal se irmanam. Dizer-se que é de heróis e santos o país, a ver se se convencem e puxam para cima as calças? Para quê? Se toda a gente sabe que só asnos, ingênuos e sacaneados é que foram disso. Não. O melhor seria aguentar fazendo o que se ignora. Mas claro, que logo todos pensam que isto é o cúmulo da sacanice. Porque no país dos sacanas ninguém pode entender que a nobreza, a dignidade, a independência, a justiça, a bondade, etc, etc, sejam outra coisa que não patifaria de sacanas refinados. Um ponto que os mais não são capazes de atingir. No país dos sacanas, ser sacana e meio? Não, que toda a gente já é pelo menos dois. Como ser-se então nesse país? Não ser-se? Ser ou não ser, eis a questão, dizia. Mas isso foi no teatro e o gajo morreu na mesma. Pepe, teatro, televisão, Humana TV, este Jorge Sena foi quando? Este Jorge Sena foi intemporal. É para sempre. O País dos Sacanas vai sempre existir enquanto a evolução neste momento mais que nunca sempre foi num registro de momentos. Vamos continuar com o registro spoken word e dentro do cinema, principalmente teatro, agora com um poeta do Porto, Correia da Silva. Pedia-te para dizeres umas palavras sobre assim, este não autor. Estamos a falar de cinema nem teatro, estamos a falar de uma pessoa real. O Correia da Silva é um senhor do Porto, foi um grande jornalista, um grande senhor da cultura, um grande tradutor de obras de Sade, um grande poeta que por opção não editou livros, embora tenha a Utopia, que é uma distribuidora e livraria de Porto, que quer mas editar. Mas não há nada editado. Não, por opção. Faz-me lembrar o Sebastião Alba, também um poeta do Porto, pronto, que vivia nas ruas. Pronto, o Correia da Silva, opção, o Correia de Silva foi um grande jornalista de Porto que, de repente, teve a sensação que sou lixo. E desistiu de tudo, entregou-se ao lixo que somos todos nós. Isto é uma conversa que eu tive numa noite de nevoeiro antes de um jogo de póquer que ele tinha, por isso partilho isso. Vamos ficar então com a obra de Correia da Silva, de título Poeta. Não tenho muita necessidade de pureza, de purificação, sinceramente, não é o meu estilo. Procuro mergulhar o mais possível na merda. É uma utopia, não é? Vejo as coisas desta maneira, é uma utopia porque não se consegue comunicar. E a comunicar é sempre a constatação de uma necessidade de acrescentar algo ao silêncio global, percebes? Ao silêncio e à mudança global. Desistir de trabalhar na comunicação social, se calhar por mesmo impulso, não sei. Se calhar, não é? Pode ser uma força condutora, em vez de ser simples acidentes de percurso. Agora, um gajo quando está numa situação de constrangimento económico, foi sempre essa a minha natureza de classe, percebes? Esse constrangimento sujeita-nos a determinadas humilhações que depois tornam a normalidade do cotidiano e da relação social assim um bocado aversiva, percebes? Que eu queria verdadeiramente escrever e não está escrito, percebes? Isso também me gera um bocadinho de timidez. Se calhar se é um exagero, é um pudor da minha parte. As pessoas no geral que leem aquilo que eu escrevi sempre acham que é um desperdício não partilhar com outras pessoas, mas eu acho que aquilo ainda precisava de ir mais além, percebes? A publicar as coisas são mesquinhas e inúteis e fúteis, que perde um bocado o sentido do estar para publicar. Reconhecimento público, etc. Pá, isso faz parte, para mim, isso faz parte da luta pelo biometal. Não é uma coisa fundamental, nem indispensável. Se calhar ainda eu tenciono publicar, percebes? Sinceramente. Sentir algum calor humano neste deserto, percebes? Gostava de tornar a abraçar pessoas que já partiram e que não me tornam ouvir nem viver. Aquilo que eu fiz verdadeiramente significativo foi em silêncio e com uma caneta na mão. Pá! Quero ser amado e orado. Sou filho da poluição, se calhar também és, não? Empurraram-me para fora do carro. À entrada, um com cara de bulldog lançou a pergunta. Então este é que é o tal, hein? Duas bofetadas pelas ventas. Foi o que eu levei como confirmação. Era o início. Continuaram a empurrar. Escada acima. Terceiro andar. Para dentro de uma sala. Novo empurrão. Bati com as ventas no chão. Programa do costume. Vimos já! Olhei em volta. Um banco corrido e uma claraboia no teto. Conferia. Não podia ser de outra maneira. Sentei-me no banco e tentei pensar. O que não podes é ir-te abaixo. Não pode ser. Nem que te façam nem merda. Aguenta, filho da mãe. Ou tramas os outros. Fiquei a olhar para a claraboia. Lá ia uma nuvem toda lampeira a brincar ao bucolismo. E nós aqui embaixo a levar porrada. Chave na fechadura. Virei a cabeça. Eram os mesmos dois. Anda cá! Pistola a aparecer debaixo do braço. Teatral, mas convincente. Levantei-me e fui. Apanhei logo um pontapé à saída da porta. Não reagi. Para quê? Era o que eles queriam. Com um de cada lado, lá fui. Pelo corredor, que cheirava a couves e urina. Porta do fundo. Abriram e entrei. Mesa e candeeiro. Ao lado, o bulldog. Atrás, um enfezado com uma máquina de escrever à frente. Senta-te aí! A cadeira ficava em frente da mesa. Os dois, um de cada lado. Candeeiro virado para a cara. Estava o cenário pronto. Até chateava tanta falta de imaginação. O facto é que ia começar a levar. Como te chamas? Não respondi. Para quê? Farto de saber, estavam eles. Além disso, com aqueles gajos, nem bom dia sequer. Então? O cão insistia. Eu, nada. Vê lá se ele consegue lembrar-se. Disse para um dos do lado. Acertou-me no ouvido. Até zumbiu. Foi bem dada, não haja dúvidas. Desequilibrei-me. Mas o outro do lado devolveu-me o equilíbrio no outro ouvido. Aguento, Lorde. Pensei para os consolar. Bom, então és dos que não fala, hein? Ordens do partido, claro. Talvez te arrependas, mas nessa altura já não deve valer a pena. Sorria, amável, a criatura. Vejamos. Continuei a pensar. Isto é para assustar. Não te vás abaixo, rapaz. Sorri, também amável. Escreve! Ordenou o cachorro sorridente para o enfezado da máquina. O tipo espetou o dedo na tecla. Seguiu-se o meu nome, morada e hora a que me tinham ido buscar a casa, tudo ditado pelo tal que nem sequer sabia como eu me chamava. Auto de busca! Dirigia-se ao da minha esquerda. O tipo desenterrou um papel do bolso. Está aqui. Nada. Então não tinhas nada, hã? Inocente como todos. Já vamos ver. Onde estavas ontem às 10:30 da noite? Um sinal. Desta vez foi para o nariz. Caí para trás com a cadeira e tudo. Levei a mão à cara. Sangue. Um pontapé nos rins. Fez-me esquecer o nariz. Levanta-te. Pontapé. Científico. Dado no outro lado. Um bom safanão. E dei porque estava outra vez sentado. Fora rápido e eficiente. Desculpa, foi sem querer. Sorria, sempre amável. Não te lembras, não é verdade? É pena. O sinal habitual. Um de cada lado. Ouvidos e nariz. Eu peguei para trás. O rolo de borracha apertou pelas costas. Depois veio o estômago. E caí mesmo. Ainda ouvi. É teimoso. Pareceu-me que tinha sono. Muito sono. Apanharam-me de chão. Lá consegui ficar de pé. O raio da vista é que não ia bem. Turva. Mesmo bastante. Sacanas. Filhos da puta. Mas não nos apanhavam. Isso é que não. Aguenta, Javardo. Não te vas abaixo. Por agora basta. Leve-me até lá dentro. Um de cada lado, como de costume. Desta vez até dava jeito. Senão, ia de ventas à parede. Lá fomos. Empurrão. Caí mesmo. Mas teimoso e corno, levantei-me só para o chatear. Já devemos buscar. Estava na sala do banco corrido. Clara boia entrava a luz. Sol e nuvens lá em cima. Duas voltas de chave. A função tinha começado. Aguenta, rapaz. Tens que aguentar. Aguenta. Aguenta. Já está a rodar novamente Coelho Radioativo, o nosso convidado especial para a festa do Cool Club, que se vai realizar na próxima sexta-feira, 7 de dezembro. Não percam, estaremos lá para passar música, estaremos lá para divulgar música, divulgar bandas, falar sobre música, mil e uma coisas. Apareçam! O álbum Stendhal, o tema chama São Pedro do Sul, o nosso convidado no próximo dia 7 de dezembro no Mercado Negro, uma festa que vamos dar de comemoração de um ano de emissões aqui na Rádio Ash, como é eventualmente todas as segundas-feiras das 10 à meia-noite. Também o nosso convidado de hoje, o Pedro, o Pepe, vai estar lá a fazer VJ, também uma das áreas em que estás inserido, juntamente com Inês Castanheira. Mas antes de outra coisa, vamos apresentar o tema que passou anteriormente, mais uma... Sim, o que ouvimos chama-se Aguenta Rapaz, é uma curta-metragem de Mário Henrique Leiria dos Contos Gin Tónico, em que eu participei nessa curta-metragem, que foi uma curta-metragem vencedora em Vila do Conde, nas cordas de Vila do Conde, em que eu fiz a sonoplastia de uma forma que não se falava na altura, que era os follows e a sonoplastia ampliada, E fiz um tema final em que depois participou numa compilação da Borland, do Rodrigo. O Aguenta Rapaz, identifico-me imenso porque a nível de humanismo, racionalismo e se calhar de igualdade, identifico-me imenso com Mário Henrique Leiria, conto gin tónico, e sempre participei com o José Moreira. Agradeço, aproveito para agradecer o Capelo e a Academia Contemporânea do Espetáculo por sempre nos ajudar para, a dar cenário, a dar a epiderme das curtas metragens que fazemos, e um abraço para o Manel Vilarinho. Sim, diz. O próximo tema, não o conheço, mas tu falaste numa coisa que, por acaso, falaste no Rodrigo e na Borland, que tem estado parada. É uma editora, para quem não sabe, é uma editora do Porto, mais concretamente Matosinhos, mas vamos ter, eu estive a falar, curiosamente, estive esta semana a falar com o Rodrigo. Sim, esse tema entrou numa coletânea deles. Estive a falar com o Rodrigo esta semana e vamos ter novidades para fevereiro do próximo ano da Borland. Excelente, sempre eram meus vizinhos e sempre participei com que conseguia. Debarei muitas capas naquela. Há aqui pontos que, se tocam. Por acaso é curioso que nós não tínhamos falado para esta entrevista da Borland e o Rodrigo veio à baila. Próximo tema: Don't Say Go, Speed, Glue, Shinkery. Não posso conhecer tudo também. Exatamente, eu também não o conhecia e isto até é um bocado para a mudança de hora, não é? Do programa. O Don't Say No do Speed, Glue and Shinkery é uma banda de, sei lá, não gosto de criar parâmetros, mas é uma banda de rock psicadélico progressivo. O Cubo não tem parâmetros. Exatamente, dos anos 70, japonesa, em que foi-me apresentado pelo FUA, pelo Joaquim Durães da Lovers, num Cubo, que era o Cubo do Plano B, completamente plano vazio. B. Já lá pusemos som também, completamente. Já passei som lá. Estavam 100 pessoas no máximo. Pronto. Eu ouvi este tema completamente, não, completamente vazio, e eu fiz muitas decisões de vida e sabes que eu sou, tenho algo de muito ateu, nihilista, anarquista ou o que for, muito terra a terra, mas fiz muitas decisões de vida e muitas mudanças de vida perante um Cubo e um tema que foi o Joaquim Durães me apresentou, que é uma bateria e um assobio. Uma das editoras que tem rodado aqui bastante também desde o início do Cuba, Lovers and Lollipoppers. Enjoy. Entramos na segunda hora do Cubo, programa às segundas-feiras aqui na Rádio Age, entre as 10 e a meia-noite. Estamos à conversa com Pedro Edes Ferreira, que é o nosso convidado especial para esta emissão de aniversário. Estivemos aqui, Pepe, estivemos aqui a ouvir Spoken World, praticamente, sobre cinema, teatro e literatura. Uma coisa que te assiste, três ramos que se fundem, três áreas que se fundem inteiramente. Eu queria-te justamente perguntar as tuas influências literárias ao longo da tua existência. Sei que és uma pessoa que lês constantemente. Sou um curioso, leio imenso, sou um grande defensor do e-book e audiobook. Já li imenso, continuo a ler, continuo-me a interessar. Agora, o que me interessa normalmente deixo-me levar por sugestões dos amigos, das pessoas que me identifico. É uma opção minha, parece comodismo, mas gosto de que me sugiram e que me puxem por mim e puxem as mais-valias. E muito destas coisas foram sugeridas por pessoas, tipo o Mário Henrique Leiria foi-me dado pelo próprio ator José Moreira, que me entregou os dois contos Gin Tonic. Não sei, como te peço muitas vezes conselhos, Granada, a ti, sabes disso. Vamos ficar então agora com José Moreira, Portugal. Não sei se... De Portugal... Isto é um poema de Jorge Sousa Braga, e é um beijo na boca a esta nacionalidade. Eu sempre gostei de beijos na boca porque é algo epidérmico e não nada profundo. Este tema foi composto também por mim, que é algo verniz, que eu acho piada. Não fiques com esses olhos de quem viu um lobisomem. Achas esquisito que porventura queira falar contigo? É que tenho coisas muito importantes para te dizer. E só agora arranjei a coragem suficiente. Portugal, eu tenho 32 anos e tu fazes-me sentir como se tivesse 800. Que culpa tive eu que Dom Sebastião fosse combater os infiéis ao norte da África? Só porque não podia combater a doença que lhe atacava os órgãos genitais e nunca mais voltasse. Às vezes chego a acreditar que é tudo mentira, que o Infante Dom Henrique é uma invenção do Walt Disney e o Nuno Álvares Pereira uma reles imitação do Príncipe Valente. Portugal, não sabes a tesão que sinto ao ouvir o hino nacional. Os meus igrejas avós me perdoem. Ontem estive a jogar ao póquer com o velho do Restelo. Ele anda na consulta externa do Júlio de Matos. Deram-lhe uns eletrochoques e está a recuperar. A parte o facto de me tentar convencer que nos espera um futuro de rosas. Portugal, se eu tivesse muito dinheiro, comprava o império e dava-te. Juro que era capaz de fazer isso, só para te ver sorrir. Portugal, vou dizer-te uma coisa que nunca disse a ninguém. Sabes? Estou loucamente apaixonado por ti. Pergunto a mim mesmo como pude apaixonar-me por um velho decrépito e idiota como tu, com a cara cheia de pontos negros para eu poder espremer à minha vontade. Mas que tenho um coração doce. Ainda mais doce que os pastéis de Tentuga. Sabes, em 1957 Salazar estava no poder. Nada de ressentimentos. Um dia bebi vinagre, nada de ressentimento. Tive amigos no exílio, nada de ressentimentos. Meu irmão morreu no ultramar, nada de ressentimentos. Portugal queria propor-te um projeto eminentemente nacional. Que fôssemos todos a Ceuta à procura do olho que o Camões lá deixou. Portugal, sabes de que cor são os meus olhos? São castanhos, como os de minha mãe. Portugal, gostava de te beijar muito. Estamos já com Rá, já rodou aqui no Cubo, queria dizer... com o álbum, o EP, lançado pela Lovers, exatamente, chamado Rancor. Este é um tema que nos vais apresentar, que é um tema que não está incluído, salvo erro, no Rancor. Está, é o primeiro tema do Rancor, chama-se O Cobarde ou Os Cobardes, O Remédios e o Rei Abutre, o que for, é o tema que eu mais me identifiquei a nível mundial em 2011-2012. Acho, a nível pessoal, e a minha opinião vale o que vale. Por acaso gostamos muito do gostei imenso deste EP, adorei este EP. E fica o tema O Cobarde. estivemos com Ra, o mini EP Rancor, com o tema Os Cobardes. A seguir temos uma cortesia aqui do Pepe, de Fat Freddy. Vamos exclusivamente aqui, através do programa Cubo Rádio Ash, lançar um álbum dos Fat Freddy que já muito está esgotado em forma física. Vamos disponibilizá-lo gratuitamente na nossa página do Facebook. É o Fanfarras de Ópio dos Fat Freddy. Pepe, queres falar um bocadinho sobre este disco? Chegou ao top? Felizmente, não sei, é uma questão de jornalismo ou crítica. Os álbuns de Fat Fred tiveram sempre no top 15. O Fanfarras de Ópio faz parte de uns parâmetros de tempo em que eu e as pessoas que pertenciam à cooperativa criativa Fat Freddy estavam a explorar o sonho lúcido, o onírico, estávamos a explorar as dimensões de realidades paralelas através do onírico e de realidades tão válidas como isso, e surge o Fanfarras de Ópio em 2003. Este álbum foi Talvez seja o álbum mais mediático dos... Foi o álbum em que nós demos muitos concertos e concertos de todas as dimensões. Demos cerca de 400 concertos através deste álbum, que é o Fanfarras de Ópio. Tivemos muita projeção, realmente, a nível de impacto. Nacional, sim, de impacto. Tanto sim, a nível do público como a nível da crítica, eu lembro-me perfeitamente. Sim, a nível nacional. O segundo álbum, tivemos se calhar mais projeção a nível europeu, mas aqui tivemos a nível nacional, houve algo de marca, algo as pessoas externas à cooperativa criativa Fat Freddy sentiram que nós acreditávamos. Pronto, e é o nosso... aqui está restado a nossa exploração de muito que está em livros do Huxley, do Leary, de tudo que está relacionado com o sonho lúcido, com o onírico e com o alucinogénico. E lembro-me também que ao vivo um dos fatores importantes era a imagem, eram as vossas projeções visuais, também jogavam muito com a imagem. Nos concertos, eu gostava de relembrar isso. Tipo, os Fat Freddy desde 98 fazem filmes-concerto. Exatamente. Onde era difícil na altura arranjar um projetor, já nós fazíamos. Havia uma narrativa muito de sonho aqui e muito de exploração de realidades abstratas. Portanto, a partir de agora tem o Fanfarras de Ópio dos Fat Freddy disponíveis para download gratuito. Vamos fazer contagem. 3, 2, 1 E também podem ir também ao site www.pedroguedesferreirabandcamp.com, onde podem retirar o primeiro trabalho e também um tema. Pepe, eu chamava-te o tema que participaste numa compilação da Lovers and Lollipops, que foi um tributo ao Tom Waits. Não é um tributo, isso é um projeto real, que chama-se Los Hijos Bastardos de Tom Waits, que é um projeto solitário meu, em algo que queria transmitir sem banda, só eu, Pedro Guedes Ferreira, e é uma libertação, e é uma libertinagem meu. Só eu e o Fua e o Joaquim Durães é que sabíamos da identidade da banda, porque era anónimo, ninguém sabia, não havia... identificação, eu identifiquei em 2012 o que fiz 2005, 2006, 2007. Los Hijos Bastardos de Tom Waits, e vamos aprender a contar até 4. 1, 2, 3, 4. Está disponível para download gratuito, Fat Freddy, Fanfarras de Ópio. Estamos já com Vida de Pirata, do Coelho Radioativo, o último álbum Stendhal, ele que vai estar presente no próximo Cube Club, no dia 7 de dezembro, no Mercado Negro. Thank you. nem sequer sei o que está a fazer e nem sequer sei aquilo que estou a ser sujeito. Vamos ver uma conversa que eu tive com Luís Gonzaga, anarquista eleitor compulsivo em Braga. E passamos para as afirmações, isso cortamos. Defino-me, não é? Em função do confronto que faço com os outros. Quero algo de novo. E como é que eu faço isso? Não é? Continuo com a minha leitura compulsiva e continuo a conhecer pessoas. E quero saber o sentimento das pessoas. E agrido as pessoas, sou violento com as pessoas, não é? Ou então sou afável, não é? Vou confrontando-me com as pessoas para eu também ter um crescimento, não é? Quando tive contacto com o meio académico, havia muito existencialismo, não é? Simone de Beauvoir, o Sartre, o Camus, e não sei que mais autores, basta aí ver um dicionário de autores. E para mim era um discurso sem saída, sempre foi. Acho que é uma situação feliz de ser doutrinado. Essa doutrinação, através de que é? Não do confronto de ideias, porque nas minhas faixas etárias correspondentes não tenho ninguém para me confrontar. Filo através da leitura, não? Da leitura, e depois surge isto, não? Surge a escrita. Nós obrigamos a sofrimentos, não é? Que se pararmos para pensar, achamos excessivos. Porquê? Porquê é que vou estar a sofrer? É tão muito ridículo, quer dizer, eu até me dá a volta ao estômago, não é? Acreditava quando era muito jovem, acreditava que os adultos eram muito cultos, muito, que eles sabiam como era a realidade, que sabiam fazer as coisas, materializá-las, não é? Acreditava nisso. Tive uma decepção brutal na minha vida, uma decepção brutal. Não é? Encontrei mediocridade, não é? A mediocridade só tem quem é que é, pura e simplesmente. Porque a maior parte das pessoas não se tornam humanos, não se tornam homens. O joguete das circunstâncias tornam-se cínicas ou sádicas, fazem o que os outros, o que a maioria pretende que eles façam. Eu pergunto-me, isto é uma pessoa? Isto é uma pessoa? Tens que fazer um exercício permanente de autoconsciência. Contínuo. Quem parar de o fazer não é pessoa. Mas gostei da forma como me apanhou desprevenido. Gostei de o conhecer. Quantas vezes não te apeteceu dar uma chapada a uma gaja? Peço desculpa pelo termo, vou retificar a uma senhora. A violência é inerente, e é inerente contra nós próprios. Nós somos sádicos. Sim, eu não sou frito, de modo algum. A única simbologia que eu vejo... Recuso-me a ser frito. Eu sou preto. We'll be right back. Gas Moda, os Kraftwerk, aqui interpretado pelos Fat Freddy. Passámos dois temas. Pepe, ia te pedir para fazeres uma pequena apresentação a estes dois temas que escutámos. Este último tema é o tema de 1979 do Das Model dos Kraftwerk. Foi lançado no meu álbum dos Fat Freddy em 2006, o álbum sem nome. Há uma característica que nós ficámos todos felizes, porque ao lançar um tema dos Kraftwerk tem que ser aprovados pelos Kraftwerk originais, o que quer dizer que houve quatro cópias, quatro exemplares deste álbum, que estão nas mãos desses quatro Kraftwerks, e aprovaram. Eu não preciso de aprovação, mas fiquei agradecido de dizerem que nós somos afinadinhos, Kraftwerk. O tema anterior era um Los Erros Bastardos de Tom Waits. Lancei este tema numa coletânea de primeiro ano de aniversário da Lovers and Lollipops, e é um projeto que eu sempre aproveitei para anónimo, sem identidade. Não sabiam que era que eras tu, mas agora, eu. Agora foste mascarado. Sim, seis anos depois disse que pronto. Próximo tema, Santa Maria Gasolina em Teu Ventre, o Preto com Sida, retirado do álbum que há dois anos teve reedição em CD, que não havia, só havia em vinil, Free Terminator. Queres comentar? É um tema que poderá... Quero comentar este tema, foi selecionado... Sustentar algum pudor? Pode ser mal interpretado, não é? Quando eu entrei no liceu, eu tive os dois meus amigos, um deles não tinha um braço e o outro era gago, e acompanhava sempre quando ele ia ter a terapia da fala, e realmente este Preto com Sida é uma aula de terapia da fala, e posso dizer que este tema foi selecionado e escolhido numa tertúlia durante o nosso jantar entre mim e o Granada, que é uma partilha de amizade, é algo preto e com Sida, é a nossa amizade, Granada. Vamos ficar então com Santa Maria Gasolina Teu Bem, o álbum Free Terminator, Preto com Sida, projeto liderado por o grande músico português Jorge Ferraz. 17x, eu sou um preto. 17x, factualmente, eu tenho Sida. Silêncio. Podes? 3M, 3M. Outro sim. Os meus dentes. Outro. Ventes como relógios de sobremesa. Tá bem. 17x, nunca ninguém me enrabou. 17x, sou feito de azeviche. Vou sorrir um pouco embaraçada. Haha. Ponto e vírgula, dois pontos. Nunca vi sexo nenhum, a sério. Ponto de interrogação, reticências. Não sei. Ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto e vírgula, dois pontos, ponto final, duas vezes reticências. A J. 9J. Não é um A, desculpa, é um 9. 9J. 9J. Ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, abre vírgulas altas, fecha vírgulas altas, sinal de acento agudo, acento grave, maior ou igual. Podes? 3M. 3M. Os assinhos deteriorados dos meus cotovelos. Dos meus cotovelos. Só um bocadinho mais cuidado para se perceber melhor as palavras. Podes 3M. Falar? Estão. 3M. Numa galeria de arte, numa daquelas... Silêncio. Placidamente de vanguarda pós. Pó, is. Era só, portanto, aqui o i está um bocadinho deslocado, mas é para se ler. Portanto, não faz mal. Podes continuar. 17x. Eu não fodo com animais. Um silêncio. Podes? Só possuo é uma grande vontade de chorar por mim. Eu só possuo... é uma grande vontade de chorar por mim. Podes? 9J. Abre aspas, fecha aspas, duas vezes reticências. Cala-te. Reticências, abre aspas, fecha aspas, ponto de interrogação. Com essa conversa de fornicanço. 17x. Tenho um frigorífico em iogurte que vai ultrapassar o prazo e azedar. Mas a mim não me apetece lá ir. Está-se melhor aqui a ouvir uma data de discos. 17x. Leopardo buzinando. Buzinado. Eu nunca terei... Eu nunca, tenho aqui um M. Hein? Eu nunca terei a sangue ser um... continua. Eu, portanto, leio o bardo buzinado. Desconhecimento. Metaestética. Metaestética. 17X, agora é a minha vez. 9J. Silêncio. 2, 3, 4, 5. Disse-nos. 17X, acabou a nossa brincadeira. Tudo o que discursamos é de tal forma lindo. O programa está encerrado para pretos. Tanto a pertinente oxidação registada ao nível A pertinente oxidação registada ao nível da prata gaguejada pelo fémur irritante. Vê lá. A pertinente oxidação registada ao nível da prata gaguejada pelo fémur irritante. 17X. Muito depois de estriparem. De me estriparem. De me estriparem. Vão preservar, proteger e reproduzir plenamente. Em e com toda a essência. Em e com toda a sua essência. Em e com toda a sua essência. A minha rebelia. Rebeldia. Rebeldia. Eu vou junto. Rota. Rota. Agora continua. W. Ah, te componho-te em frente ao motor. Cobra placa não, dourada. Diz primeiro A, de componente em frente ao motor. B. Hoje esperas um silêncio e dizes B. Cobra placa dourada do teu mamilo esquerdo com A de dista. A de setiã. De setiã fermentado. C. C. Espera por mim até eu conseguir voltar para os teus braços. D. D. Nome. Eu sou a espuma dura e quebradiça do poliuretano expansivo Nikon. Eu sou a espuma dura e quebradiça do poliuretano expansivo Nikon. E olha só os espasmos do preto através do speaker. Esta, muito devagar, está bem, Francisco? Lê esta, este pequeno texto está agora aqui, este grosso, lê devagarinho, está bem? Olha só os espasmos do preto através do speaker que ele próprio tem incorporado na concavidade. Ao lado da rótula da perna direita, como alternativa. Pode fazer uso dos headphones. Não esquece de ligá-los a qualquer um dos dentes da coisa. Verifica a marcação dos tempos no flashing visor do lead. No flashing visor GED. GED. Em que se transformou toda a sua cintura. A cabeça seria o lugar ideal para instalar o flashing visor do GED. Flashing visor GED. GED. Porém, há já muito tempo que ela apodreceu. Neutralize e reordena os espasmos do preto, utilizando a tecla aberrante, coloca num sítio qualquer. Colocada num sítio qualquer. Colocada num sítio qualquer. Silêncio. Agora. Todas estas instruções são realizadas através do castanho e do rosa, com as esporádicas intromissões do cinzento. Ó, oh. Diz ó. 3M. Não. Ó. Silêncio. D. 3M. 3M. 333. Não tem importância. Não faz mal. Podes encerrar o programa, está bem? 17X. Finalmente vou para casa. Compro o meu fígado. Pinto-o, agarrado. Agarrado. E depois choro muito. Chorar muito e estupidamente com os meus ranhosos olhos de corça, redondos e lindos, como convém a um preto. Eu. Agora a frase final. Faltou uma só. Ah, não tem aí? Então fio que não te passei. Ok, eu leio. Eu talvez quisesse ter fugido com um animal. Que talvez quisesse ter fugido com um animal. Agora estás. Agora, para terminar o humor negro requintado e voltarmos à realidade, algo não epidérmico, mas algo de buraco e denso, chamado Mad Season, Lifeless Dead. Enjoy. E nunca mais. Uma banda que vem da repescagem grunge de Seattle, os Mad Season. That E agora vamos continuar com um tema que eu adoro e identifico-me imenso com a pessoa, que é o Traumático de Mami, com João Gama. É uma banda portuguesa que eu, por acaso, não, já ouvi falar, mas não conheço. Eu só vou fazer uma crítica e uma autocrítica. É assim, os músicos exploratórios e experimentais, que acabo por entrar no nicho, andam a fazer a mesma experiência há 20 anos. Eu ando há menos a fazer um tipo de experiência que me identifico muito com o João Gama, de projetos tão marcantes, mas tão que devido, sei lá, ao epiderme cultural portuense ou falta de interesse, como o I Hate Soccer, Putnam is a Bastard e o Traumático Desmame, existem narrativas que não são epidérmicas. Há várias bases e os Traumático Desmame são uma narrativa de vida e o Batia-me com Estilo é futuramente. Pedro Guedes Ferreira, eu não gosto de me tratar por terceira pessoa, vai fazer um tema de 20 e tal minutos, muito, muito baseado na obra de Luciano Berio, com João Gama. Tenho conhecimento que estás a preparar um audiobook. Portanto, por isso que agora se calhar estás muito agarrado ao spoken word, estamos aqui a passar muitas coisas da palavra. Sim, é curioso perguntar isso. Queres falar sobre isso? Queres levantar aqui um bocadinho o véu? Em 99, quando ganhei o prémio de melhor música experimental, perguntaram-me porque é que nunca utilizaste a palavra, até 2006, 2007. Porque não tinha nada para utilizar a nível de palavra. Sempre gostei do número, do abstrato. A palavra está associada a uma função. Agora gosto da palavra e tenho algo que pode ser contado através de palavras, sílabas, frases, e estou a gostar da narrativa através de algo muito... Da fonética. Sim, muito cru e muito terra a terra, como é... A língua, sabes? Vamos ficar então com os Traumático Desmame. Batia-te com Estilo. Uma rapariga sem braços e com uma perna de pau frente a uma paisagem marítima, grávida, barata, não pode ir-te aos bolsos, cómoda, não se gruda ao teu andar, sem braços. É sem perigo, não pode correr atrás de ti. Se tu partes, tu partes. A cena de talvez um pequeno adeus. Apesar de tudo, ela ainda tem olhos. Dois. Quatro mil raparigas sem braços abraçam-te. Quatro mil raparigas grávidas com pernas de pau seguem-te o rastro. Tempo hoje, estamos Muito próximos do final de mais um Cubo, este foi o Cubo comemorativo de um ano de emissões aqui na Rádio AS. Vamos estar no dia 7 de dezembro, sexta-feira, no Mercado Negro, com o Coelho Radioativo, com o Pedro a fazer-nos a imagem, mais Inês Castanheira. Apareçam. Pedro, últimas palavras. Estivemos com os Olas Jesus, uma artista que já tem rodado aqui no Cubo, e vamos acabar com um tema escolhido por ti, que fizeste questão. Claro que sim. Vamos aos anos 60, Moody Blues. Vamos. Porque este tema... tem algo de luz e de esperança, e depois do denso, acho que sabe bem a libertação e a libertinagem, claro. Em nome da equipa que realiza o Cubo, agradeço-te a tua presença. Já sabes que daqui para a frente a porta cúbica está aberta para ti. Muito obrigado. Há de cá voltar para o ano. Se o mundo não acabar, então no dia 21. Não acaba. E nós tu vais lançar Fat Freddy, não se esqueçam, no dia 25, no dia de Natal, tem um novo EP. E ficamos por aqui até 2 de 8 dias. Não se esqueçam, sexta-feira, Mercado Negro, a partir das 23 horas. Últimas palavras, queres dizer mais alguma agradeço coisa? O convite, e isto é formidável, para além das frequências sonoras e da música, aumenta a amizade e a cumplicidade que nós temos, que é mais importante. Silvestre, foi umas belas 2 horas que passámos por aqui. O que eu quero dizer relativamente ao programa Cubo, temos alguns projetos em mente para 2013, vamos continuar a fazer destaques a novos álbuns, como é normal, vamos também fazer alguns programas temáticos, mais ou menos sobre bandas sonoras, alguns géneros musicais específicos, bandas portuguesas, como sempre apoiámos até agora. Vamos continuar também a convidar alguns amigos, como fizemos no passado. E esses amigos, alguns já estão confirmados, o próprio Coelho Radioativo, também o André Coelho, outro Coelho, desta vez do Porto, setor 304, e também ilustrador, que já expôs aqui em Aveiro, vem cá para uma entrevista, o Mandrax Icon, e por aí fora vamos ter também o próximo, primeiro convidado, já está confirmado, o André Fortes, da Amplificansou, vem se deslocar aqui aos estúdios da AS para a primeira entrevista do Cubo de 2013. Nós voltamos 2 a 8 dias e queremos todos os ouvintes sexta-feira no Mercado Negro. O espaço vai ser pequeno para tantos ouvintes. É assim, o espero. Thank you. want to hear.